fecho os olhos, fico vendo você. Toda vez que o silêncio chega, fico vendo você. Só amor pode ser. Toda vez que eu faço uma canção, eu penso em você. Cada vez que eu pego o violão, eu toco em você. Só amor. Você que é tudo tão certo. Vamos juntos, viagens, assuntos. Pode ver que o tempo vai passando. Não esqueço, não desligo de você. As coisas são as mesmas coisas, sempre presentes, tão quentes. Passando, não esqueço, não desligo de você. As coisas são as mesmas coisas, sempre presentes, tão quentes. Não há o que fazer. Toda vez que eu fecho os olhos, fico vendo você. Desde que o silêncio chega, fico ouvindo você. Só amor pode ser. Toda vez que eu faço uma canção, eu penso em você. Cada vez que eu pego o violão, eu toco em você. Só amor. Sempre tão quentes, tão quentes. Não há o que fazer. passando no te digo, não esqueço de você. As coisas são as mesmas coisas, sempre tão lentes, presentes. Não há o que fazer.